Meu nome é Deisa Nazero. Boa noite, essa é a identificação. Deixa dois meus pés via chegada por meio de um. Ajustei o time com o Nazero na frente. papapá, Mike Victor Alfa. Controle Salvador, boa noite, Alfa, papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, prossiga. Romeu 44, de Serra Índia, Quindia, para Serra Índia, Quindia, está com 2 a bordo, alocado 0115 no transponder. Receptando BR324, vai manter a mesma até a altura do abacaxi para sobrevoo no exatamente, Mike Victor Alfa. Obrigado, Mike Victor Alfa, 500 pés, na escuta permanente do controle. 500 AGL na sua escuta permanente, Mike Victor Alfa. Na RM3110, autorizado o final do procedimento ILS Expedição no zero em forma estabilizada. Qual será estabilizado no 00? Canal 6390, atento a um Romeu 44, nas proximidades de Duna, não interfira nessa aproximação. Esse lugar. Canal 3662, boa noite, acende a identificação, deixa 2 mil pés, via chegada do mês de ano, ajuste 908. Canal 3662, vou direto de TAP. Então, por onde TAP então? Canal 3110, complete chame torre 1 no número decimal 95. 310, avistado por autorizado, vento no 70 graus, 7 nós. Coluna 7007, livre por baixa casa, coluna 0. Última aeronave que pousou, por tempo está molhado aqui, M310. Coluna 0, fechado. É 310, salas 48, direita no 2199. 2199, entendeu? 2199. Valeu, peraí, acabou. programa de Iguatemi, vai manter a paralela até o estádio de Pituaçu, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral, falando de 662, autorizado o final do procedimento, ele é X-Trip, pista 90 em forma e estabilizado. Estabilizado, para o X-Trip, 3662. Estabilizado, 3662. Então, 3662, completo o procedimento, ele é sexto, chame-se em 1198, decimal 95. 1895, mano, a gente pega. Aqui, o confirma o local de sobrevoo. Tá na vertical da paralela próximo a Pituaçu, tá visual com tráfego nacional, pretende cruzar entre Simbra e Duna para retorno ao Erici, a Mike Literal. Gente, Mike Literal. Autorizado para seguir a retaguarda do mesmo, Mike Vitoral? Afirmativo. Grato. Autorizado, 9x3. 9x3, 9x2. 3 avistados. Somos autorizados, pistando 0, reto no 50 graus, 07 nós. Pegou 3662. Segurar lá, pousou, portou, pista molhada aqui. Ah, vou sim, então. Dois agora chuva leve sobre o campo. Oh, sim, sabe jogar com chuva. Fala 02, direito no 21 de sala. 219, só informa que a chuva tá na carteira já. Equator, noite, Gol no 344, informação forte. Gol no 344, boa noite, essa é a identificação, desse nível de voo 050 via chegada por Média 1. 050 via chegada Média 1, identificação, Gol no 344. Salvador, boa noite, Gol 2043, ponto de espera, dá 0, pronto para decolar. Gol 043, 3, Daniel, decola pistola 0, Nelton, 40 graus, 0, Chefaz. Livre a linha, decolar pistola 1 no 0, Gol 2043. 443, decolar 215, controle 1208. 208, voo 2043. Boa noite, voo 2043. Passa 1700 metros. 2043, contato para decolagem, sobre a via Salvo Uno para nível de voo 360. Via Salvo Uno até o nível 360, voo 2043. 344, desça 2000 pés, ajuste de altímetro 1098, cancelado de extinção de etapa. Cancelando as restrições do 344. Unidade de Van Approach Zeta ou Motiva, gol 2043. Outro 043, voe Leda. Leda, 043. Boa noite, essa é a identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonf, ajuste de altímetro 1098. Vai, gente, para 4.018, chegada Bonf, 2795 da Zona. Noite, voo 1096. 1096, boa noite, essa é a identificação, desça nível de voo 050, via chegada Bonf de 1. Bruno 344, vai na prova de Duna, autorizado assinado o procedimento ILS X-Ray, da pista 90 em fome estabilizado. Comando estabilizado, Bruno 344. 043, chame centro Recife, 1251, no caso negativo no 28, decimal 35. Controle. Siga o controle, 2043. Chame Recife, 1251, caso negativo, 128, decimal 35. 251-2235, boa noite, 043. 795, controle. Rosa 2795, recebe controle? 2795, na sua escolha. Como está a velocidade indicada? 240, seria, tá? Está pensando em manter essa velocidade e trazer proximidade de pelo? Afirmo. Tente manter a 2795. Vai manter 240 até pelo 2795. Quadro 4, complete modo procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 98, decimal 95. Uno 3, 4, 4, chame torre 1 no 98, decimal 95. 5, ou 3, 4, 4, valeu. 1-0-9-6, confirme velocidade indicada. 2-6-5. Tente iniciar redução para 2-3-0-9, número 3 na aproximação. 2-3-0-0-9. 4-4, valeu. 4-4, posso jogar para o campo, pode meter no 0-9-8, pistão 0 molhado, sem chuva agora sobre o campo. Então, 5-4-4. Os pés, 344, agora com o chuva leve sobre o campo, pouso autorizado, pistão 0, vento no 70 graus, 09 nave. É, senhor, 344. DB 795,